Desde a minha mocidade, as dores vêm me angustiar, mas não prevalecerão, pois em ti, Senhor, vou confiar. Os lavradores araram sulcos sobre as minhas costas, mas tua mão me sustenta, tua força nunca é encosta. O Senhor é justo, Ele é fiel. Cortou as cordas dos ímpios, é o meu papel. Sejam confundidos, voltem, eu sei. A bênção do Senhor é sobre mim, eu creio. Seja como a erva que ao sol se vai, sem força, sem esperança, não fica mais. Mas eu sou firme, em ti estou. A tua luz me guia, meu Salvador. Tua presença é meu abrigo, em ti encontro salvação. O Senhor é justo, Ele é fiel. Cortou as cordas dos ímpios, é o meu papel. Sejam português e worship, acústico, guitarra, piano, se bem entendo, acho que tem.